3. Explosão abrupta. Essa terceira escola de pensamento, na minha opinião, é doida. Ou, para usar uma linguagem mais polida, desvairada e irresponsavelmente irrealista. Mas preciso gastar com ela algum tempo, pois tal ideia ganhou popularidade em tempos recentes, graças à retórica que atribui aos zoólogos romanticamente exaltados. A terceira escola acredita que novos filos surgiram da noite para o dia em um único salto macromutacional. Eis algumas citações que já usei em Desvendando o Arco-Íris de cientistas afora isso respeitáveis. Foi como se a facilidade para dar saltos evolutivos, geradores de grandes novidades funcionais à base de novos filos, inexplicavelmente desaparecesse quando o período cambriano terminou. Foi como se a mola mestra da evolução perdesse parte da força. Portanto, a evolução nos organismos do cambriano pôde dar grandes saltos, inclusive no nível dos filos, e posteriormente viria a ser mais restrita apenas com saltos modestos no nível das classes. Ou esta do mesmo ilustre cientista mencionado no início do conto. No início do processo de ramificação, encontramos uma variedade de mutações em longos saltos que diferem marcantemente do tronco e umas às outras. Essas espécies têm diferenças morfológicas suficientes para serem categorizadas como fundadoras de filos distintos. Essas fundadoras também se ramificam, mas por meio de variantes de longos saltos ligeiramente mais próximos, gerando ramos a partir de cada fundadora de um filo até espécies filhas de semelhantes, as fundadoras de classes. Conforme o processo continua, variantes mais aptas são encontradas em vizinhanças progressivamente mais próximas e assim fundadoras de ordens, famílias e gêneros emergem em sucessão. Essas citações absurdas instigaram-me a replicar que era como se um jardineiro olhasse para um velho carvalho e, intrigado, exclamasse: "Não é estranho que há muitos anos não aparecem galhos novos nesta árvore? Atualmente parece que só nascem novas ramificações nos galinhos das pontas." Eis outra citação, mas dessa vez mencionarei a fonte, pois foi publicada depois de Desvendando o Arco-Íris e por isso nunca usei antes. Andrew Parker and the Blank of an Eye ocupa-se sobretudo em defender sua interessante e original teoria de que a evolução cambriana foi desencadeada pela súbita descoberta dos olhos pelos animais. Mas antes de chegar à sua teoria propriamente dita, Parker começa aceitando sem reservas a versão, desvairada e irresponsável, do mito da explosão cambriana. Primeiro, ele expõe o próprio mito na versão mais francamente explosiva que já li. Abre aspas. "Há 554 milhões de anos, existiam realmente três filos animais com sua variedade de formas externas, mas há 538 milhões de anos existiam 38, o mesmo número hoje encontrado." Fecha aspas. Ele prossegue tentando deixar claro que não está falando em uma evolução gradualista extremamente rápida, comprimida num período de 6 milhões de anos, o que seria uma versão extrema da hipótese 2, aceitável apenas com muito boa vontade. Tampouco está afirmando, como eu faria, que próximo à divergência inicial daquilo que se destinava futuramente a ser dois filos, esses não seriam muito diferentes. De fato, eles teriam passado por sucessivos estágios, serem duas espécies, depois serem gêneros e assim por diante, até por fim sua separação merecer o reconhecimento no nível dos filos. Não. Parker dá toda a impressão de considerar seus 38 filos, há 538 milhões de anos, como filos que brotaram totalmente formados da noite para o dia num piscar de olhos macromutacional. Abre aspas. "Evoluíram na Terra 38 filos animais. Portanto, ocorreram apenas 38 eventos genéticos monumentais que resultaram em 38 organizações internas diferentes." Fecha aspas. Eventos genéticos monumentais não estão totalmente fora de questão. Genes controladores das várias famílias Ox que vimos em O Conto das Moscas das Frutas certamente podem sofrer drásticas mutações. Mas há o monumental e o monumental. Uma mosca das frutas com um par de pernas onde deveria haver antenas é monumental o bastante e mesmo assim temos um grande ponto de interrogação no quesito da sobrevivência dela. Existe uma fortíssima razão geral para isso que explicarei em poucas palavras. Um animal mutante tem certa probabilidade de estar em vantagem graças à sua nova mutação. Em vantagem, significa estar em melhores condições se comparado a um tipo parental pré-mutação. O genitor tem de ter sido, no mínimo, bom o bastante para sobreviver e se reproduzir, ou não seria um genitor. É fácil ver que, quanto menor a mutação, mais provável será que ela seja uma melhora. É fácil ver, era uma frase predileta do grande estatístico e biólogo R. A. Fischer. E ele às vezes a usava, quando para os meros mortais não era fácil ver coisa nenhuma. Mas, nesse caso específico, acho que é fácil acompanhar o argumento de Fischer para o caso de uma simples característica métrica. Por exemplo, o comprimento de uma coxa que varia em uma dimensão, alguns milímetros que podem torná-la maior ou menor. Imagine um conjunto de mutações de magnitude crescente. Em um extremo, uma mutação de magnitude zero é, por definição, exatamente tão boa quanto a cópia do gene do genitor, o qual, como vimos, tem de ter sido, no mínimo, bom o suficiente para sobreviver à infância e se reproduzir. Agora, imagine uma mutação aleatória de pequena magnitude. A perna, digamos, cresce um milímetro a mais ou a menos. Supondo que o gene parental não é perfeito, uma mutação com uma diferença infinitesimal em relação à versão parental em 50% de chance de ser melhor e 50% de ser pior, será melhor se for um passo na direção certa e pior se for na direção oposta relativamente à condição do genitor. Mas uma mutação muito grande será provavelmente pior do que a versão parental, mesmo se ela for um passo na direção certa, pois pecará pelo excesso. Em um exemplo extremo, pense em um homem, normal em outros aspectos, com pernas de 2 metros de comprimento. O argumento de Fischer era mais geral do que isso. Quando falamos em saltos macromutacionais em território de um novo filo, não estamos mais lidando com características métricas simples como o comprimento das pernas. Precisamos de outra versão do argumento. A principal questão, como já mencionei, é que há muito mais modos de estar morto do que estar vivo. Imagine uma paisagem matemática de todos os animais possíveis. Tenho de chamá-la de matemática porque é uma paisagem em centenas de dimensões e inclui uma variedade quase infinita das monstruosidades concebidas. Além do que, relativamente, pequeno número de animais que de fato já viveram. O que Parker denomina um evento genético monumental equivaleria a uma macromutação de efeito colossal, não só em uma dimensão, como em nosso exemplo da coxa, mas em centenas de dimensões simultaneamente. É dessa escala de mudança que estamos falando se imaginarmos, como Parker parece fazer, uma mudança abrupta e imediata de um filo para outro. Na paisagem multidimensional de todos os animais possíveis, as criaturas vivas são ilhas de viabilidade separadas de outras ilhas por gigantescos oceanos de deformidades grotescas. A partir de qualquer ilha, pode-se evoluir um passo por vez, ora com um pequeno crescimento das pernas, ora com um afinamento de um chifre ou escurecimento de uma pena. A evolução é uma trajetória no espaço multidimensional, na qual cada passo do caminho tem de representar um corpo capaz de sobreviver e se reproduzir aproximadamente tão bem quanto o tipo parental alcançado no passo precedente da trajetória. Dado um tempo suficiente, uma trajetória longa o bastante conduz de um ponto de partida viável a um ponto de chegada viável tão remoto que o reconhecemos como um filo diferente, molusco, por exemplo. E uma outra trajetória passo a passo que tem o mesmo ponto de partida pode levar, através de intermediários continuamente viáveis, a outro ponto de chegada viável, o qual reconhecemos como outro filo, anelídeos, digamos. Sem dúvida, algo assim ocorreu com cada uma das ramificações que conduziram a cada par de filos animais a partir de seus respectivos concestrais. O que estou querendo dizer com isso é: uma mudança aleatória de magnitude suficiente para iniciar um novo filo de uma sentada será tão vasta em centenas de dimensões ao mesmo tempo que precisará de uma sorte absurdamente grande para atracar em outra ilha de viabilidade. É quase inevitável que uma mega mutação de tal magnitude venha a sossobrar no meio do oceano da inviabilidade, provavelmente irreconhecível como um animal.